o fim de semana à porta. Então espero que vocês estejam todos bem desse lado, com muita saúde, é o que eu desejo, e para quem trabalha, muita coragem, e para quem também viaja, também tenha muita coragem, muito cuidado por aí fora e onde estiverem. Ora, então hoje somos sexta-feira, 18 de fevereiro de 2022, e vamos continuar com muita, muita música, é na boa disposição, e quem, para quem estiver a escutarem, boa escuta e muita saúde e felicidade, é o que a gente deseja a todos. Então vamos começar já com o Criado da Costa Velha. Então vamos ouvir esta bonita canção já. Estamos à escuta de Carlos Pires, A Minha Aldeia. Para muito te agradecerem, que és uma terra tão boa.

uma louca, apaixonado, sei que estou. Estou a morrer de saudade dos beijos do meu amor. Eu estou uma louca, apaixonado, sei que estou. Estou a morrer de saudade dos beijos do meu amor. Ora, 9 horas e 19 minutos e continuamos então a nossa emissão no fim de semana à porta, apresentado por Lourenço, das 9 até ao meio-dia. Ora, e continuamos com Agatha Las Palmas. Muito bom dia para quem está à escuta da Rádio Arco-Íris 96.2. A seguir à esquerda fazendo o par. Depois junta as duas no mesmo tom. Faz este som. Faz este som. E segue a batida do teu coração. Se der com a minha, talvez dê paixão. Agora mexe comigo, toca comigo, bate comigo no mesmo ritmo. Las Palmas, Las Palmas. Mexe comigo, toca comigo, bate comigo no mesmo ritmo. Las Palmas. Palmita. Põe a mão direita bem lá no ar. A seguir a esquerda fazendo o par. Depois junta as duas do mesmo tom. Faz este som. Faz este som. E segue a batida do teu coração. Las Palmas. Las Palmas. Otra vez. Deixa comigo, toca comigo, bate comigo no mesmo ritmo. Las Palmas. Las Palmas. Deixa comigo, toca comigo, bate comigo no mesmo ritmo. Las Palmas. Las Palmas. Vamos acertar. E todos vão tocar. Las Palmas. Las Palmas. Vamos fazer bem. E o povo também. Las Palmas. Las Palmas. Ora, pois vimos de ouvir a Agatha Las Palmas e continuamos então com o agrupamento musical Evasão. Então, muito bom dia para todos aí desse lado. Fui visitar a Luísa. Seca do bacalhau, vejam bem que coisa gira. Fiquei teso de bom pau. Grande tamanha coisa, gritando, pôs-se a correr. saber o que fazer. Fiquei muito envergonhado. Nessa altura eu queria ser um bacalhau molhado, sorridente e bem disposto. Lá subia seca acima, com uns vermelhões no rosto e vergonha da Luísa. Para pima, pima, pima, talha, talha, com o pão. Para pima, pima, pima, talha, talha, é carapau. Para pima, pima, pima, talha, talha, com o pão. Para pima, pima, pima, talha, talha, é carapau. Bacalhau de molho, já pronto a espiapar. Comemos no mesmo prato, mesmo ali à sombrinha. Aquilo foi um regalo. Comemos até à espinha. Para pimba, pimba, pimba, talha-lhe com o pau. Para pimba, pimba, pimba, talha-lhe que era pau. Para pimba, pimba, pimba, talha-lhe com o pau. Para pimba, pimba, pimba, talha-lhe. Quando cheguei junto dela, eu nem queria acreditar. Tinha um bacalhau de molho, já pronto a espiapar. No prato, mesmo ali à sombrinha, aquilo foi o regalo. Comemos até à espinha. Para pimba, pimba, pimba, talha, talha, como pão. Para pimba, pimba, pimba, talha, talha, é que era pão. Para pimba, pimba, pimba, talha, talha, como pão. Para pimba, pimba, pimba, talha, talha, é que era pão. Vamos escutar Ana Domingos e Sérgio Rossi, Quando Acabou o Meu Grande Amor. E tudo fica na escuridão. Quem não fica a morrer por dentro, a querer o fim deste momento, e não aceita a solidão. E quem não chora quando é o fim, é como se o céu caísse sobre nós. Não chora, não ama assim. Está perdido entre o antes e o depois. Caísse sobre nós. E quem não

Então, boa escuta e uma ótima manhã de sexta-feira aqui na Rádio Arco-Íris 96.2. Siga-me. Ora, 9:39 e estão à escuta da Rádio Arco-Íris, então estão à escuta da Alexandre Alexi Ganinha. Então vamos continuar a nossa emissão, o fim de semana à porta, na sexta-feira, 18 de fevereiro. Então espero que vocês estejam todos bem desse lado. E vamos continuar então com Agatha Fria e depois a seguir vamos ficar com o Apito Comboio. Então vamos ouvir a Agatha. Uma ótima sexta-feira para todo mundo que está à escuta da Rádio Arco-Íris e com boa disposição. Continuamos então com a nossa emissão, o fim de semana à porta, e apresentado por Lourenço, das 9 até ao meio-dia. Então, e vou passar aqui uma cançãozinha que tem pelo título Apito Comboio, que é dedicada de mim mesmo para o meu neto, Télio, que ele gosta muito de ouvir, e também para o meu netinho, para os três netos, que ele gosta muito de ouvir esta canção, e como ele está de férias de escola, e já vai começar para a semana a ir à escola, se Deus quiser, e que tudo corra bem e que tenha muita saúde, e é o que eu desejo, e então eu vou passar esta canção que tem por título Pita o Comboio. Apito comboio,

disse o adeus, peço sempre que não me deixe perder. Se acaso um dia esse amor me quiser abandonar, se acaso um dia esse amor me quiser abandonar, eu não quero mais viver. A vida pode acabar. Eu não quero mais viver. E a vida pode acabar. Ora, 10:01 e já passamos a nossa primeira hora da emissão, o fim de semana à porta. Isto, o tempo passa a voar. Então, enquanto a nossa meteo hoje, estamos com 11 graus, mas está de nuvens, e à tarde deve estar 12, mas eles anunciam uma tempeta para aqui também, com um bocadinho de vento forte e até de chuva, mas tudo isso há de passar. E acho que até às 5 da tarde ou 6, mas tudo isso há de passar bem, se Deus quiser. E então viemos de ouvir a razão do meu viver, e vamos continuar com as concertinas, o problema do Ricardo. Elas têm um problema, mas bom, tem-se que lhe tirar. Vamos então escutar as concertinas, o problema do Ricardo. Thank you.

Continuamos então com Augusto Canário, os amigos da Pumba Catrapumba. Então vamos lá, o Catrapumba. Espero que estejam a passar uma ótima manhã na nossa companhia. E que eu desejo um ótimo dia e muito bom dia e muita saúde a todos. Com a família, uma cena mais profunda. Com os amigos, uma boa jantarada. Fim de semana é Natal para a desfunda. Com os amigos. Aí quando a gente chega ao fim de semana, ficamos todos contentes, depois temos dois dias de descanso. Mas o pior é as pessoas que estão de férias, que já está a chegar o dia do trabalho, eles já estão a ficar um bocadinho a cismar, não é? Já a partir de segunda-feira já tudo começa a trabalhar, as escolas e tudo. Então, boa coragem para todos que começam na segunda-feira. Está a trabalhar, faz muita falta para ganhar um dinheirinho. Mas depois é preciso tempo para gastar naquelas coisas que fazem bem ao corpinho. Umas miúdas na praia de biquíni, umas bexecas fresquinhas na esplanada, um chico gelo, um caipirinho ou um whisky e umas cabrinhas para fazer a churrascada. Um chico gelo, um caipirinho ou um whisky. Com os amigos, com a namorada, com os amigos, com a namorada, e pumba catrapumba, vai tudo para a espuma. Começa a sexta-feira, só paramos na segunda. E pumba catrapumba, vai tudo para a espuma. Começa a sexta-feira, só paramos na segunda. Continuamos então com um beijinho da flor. Então dá um beijinho na flor. Vem cá, dá-me, dá-me o teu beijinho. Vem cá, dá-me, dá-me com jeitinho. Vem cá, rapaz, mas cuidado, por favor. Esse beijo que me dás é o beijinho da flor. Vem cá, dá-me, dá-me o teu beijinho. Vem cá, dá-me, dá-me com jeitinho. Vem cá, rapaz, mas cuidado, por favor. Esse beijo que me dás. Passas a noite sempre para mim a olhar. Não dizes nada nem o que estás a pensar. Passam as horas e sem nada para fazer. O que será que um dia me vais dizer?

96.2. La FM en couleur. Continuamos então com a desgarrada de David Garcia, a desgarrada da crise. Está bem cá uma crise com este vírus que a gente nunca mais se vê livre desta crise, não? Então vamos ouvir a nossa música. Now c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Estão à escuta da Rádio Arco-Íris 96.2 e estão à escuta da melhor música portuguesa aqui em Orleão. Sou filho da sepa torta. depois a gente pode beber, mas com moderação. E vamos continuar então com nossas músicas, e vai ser então o nosso David Garcia, outra vez, Noite de Amor. Noite de amor, meu bem, noite de amor. Um tempo de outrora dos amores e das paixões. Um passado lindo que o vento já levou. Na nossa mente são belas recordações. E ela logo para mim exclamou:

que estás enganada e não faças confusões. Tem uma porca que é honrada, mas já teve 10 leitões. Mas já estás sempre na tourada. Mas esse mal vai te passar com uma boa aguilhada. A violência não precisa, canto contigo com amor. A mulher não se lhe pisa, nem com uma pétula de flor. Tu fores aos Açores, vai ter a ilha de São Jorge. Ofereço-te um ramo de flores e os do topo são maiores. E obrigado pelo convite desta beleza escarrada. Podes ter grande apetite, mas de que não comes nada. Foi a terceira em São Jorge, Toco e Porto Judeu, amigos sempre dos melhores, com a graça que meu. Tu és da Ilha Lilás, tu és da Ilha Lilás. Não preciso que te diga. O quê? Não preciso que te diga. A terra todo rapaz faz parte de rapariga. Nasceste, o teu pai olhou. Nasceste, o teu pai olhou. Não eras lindo, menino. Não eras lindo, menino. Tua mãe muito rezou para morreres em pequenino. Olha, mãe, estás a ver o que ela está a dizer? Não te metes em sarilhos. Não te metes em sarilhos. Para ver se isto não muda. Mais um dia, e ninguém pode mudar. E ninguém pode mudar o que é teu e o que é meu. O que é teu e o que é meu. Devemos nos contentar com aquilo que Deus nos deu. Nelson, tu gostaste? Gostei imenso. E é mito. Ora, então vimos de ouvir a desgarrada de Nelson e Nélia. E vamos continuar com mais uma desgarrada, e que tem por título A Desgarrada do Meu Desabafo. E então vamos ficar com esta música e a seguir iremos passar uma página da pub e depois continuaremos com a nossa música e vai ser a hora dos discos pedidos. Então, até já. Meus senhores, minhas senhoras, meus senhores, minhas senhoras, desta vez eu canto assim.

E não esquecendo o animador, então, de minha parte, meu muito obrigado e desejo-lhe um ótimo dia. Então, vou passar aqui uma desgarrada que tem por título a Desgarrada de Poucos Amigos. Então, vamos escutarem esta desgarradazinha. Depois ouvimos de ouvir a Desgarrada de Poucos Amigos, foi pedido de António Lourenço para todos os seus colegas de trabalho e toda a família e o animador, e também não esquecendo o o Eduardo Teixeira, porque eu esqueci de falar nele, mas agora falo. Ora, e vamos continuar com as nossas dedicatórias, e desta vez é da parte da Glória, a nossa animatriz de todas as quartas-feiras, das 14 às 16, que eu lhe desejo um ótimo dia para ela, e então pede, ela pede para todos os doentinhos do mundo, para toda a sua família, todo o auditório da rádio, e para todos os animadores, e da minha parte, o meu muito obrigado. Então eu vou passar aqui uma cançãozinha mais alegre, que tem por título Helena Correia, Baila a Meu Lado e com José Malhoa. Então, também eu conheço-me Helena Correia, mas não é cantora, ela anda a trabalhar, que é filha de São Francisco, e para ela também um ótimo dia e muita coragem para todos que estão à nossa escuta. Então, vamos ouvir esta bonita canção. obrigado pelo amor que nos tens dado. Bendita sejas Maria, na nossa vida presente, proteges quem está ausente, nos dás força e alegria. O teu sorriso profundo está connosco em todo o mundo, onde houver um português. O teu rosto de bondade alivias a saudade, nos ajudas tanta vez. Santa Maria, Santa Maria, Mãe adorada, protege quem está distante. Horas de sofrimento, tu és a esperança divina que nos ama e nos ensina a vencer cada momento. Mãe de Deus, muito obrigado pelo amor que nos tens dado, nos ajudas tanta vez. O teu sorriso profundo está connosco em todo o mundo, onde houver um português. Santa Maria, Santa Maria, Mãe adorada, protege quem está distante. Tenho aqui mais uma dedicatória para Eduardo Teixeira, e não esquecendo toda a sua família também e todos os seus colegas, e não esquecendo António Lourenço e também o animador da rádio e de mim, uma muito obrigado e desejo um ótimo dia. Então vamos passar aqui uma canção que tem por título Já que a vida é um malhão. Ora, então a canção que eu passei atrás foi

de ti. Dá-lhe um abraço, meu pai, até um dia. E nos veremos quando eu for para aí. E estamos à escuta da melhor canção de Marisa, um fado para as pessoas que gostam do fado. Então, um bom dia e tudo bom. Não estivessem a meu lado, então não havia fado, nem fadistas como eu sou. Não estivessem a meu lado, então não havia faro. No!

maior do mundo que eu tenho pra lhe dar. Leva os meus óculos escuros pra nesse momento duro ela não me ver chorar. Não volta mais. O amor, quando é amor dourado, é realmente sofrido quando não é correspondido. Sabor, então agora escolhe. Foi o

Pois é assim que acaba a minha missão com esta bonita música. José Matusse, e estaremos cá então na presença terça-feira, se Deus quiser, com a emissão As Manhãs Românticas. Ora, eu desejo-vos um ótimo dia, um bom fim de semana, muita saúde, é o que eu desejo a todos, e até lá, cobrem-se bem, façam muito cuidado com as saídas e muita atenção a este vírus. Então, deixo-vos com a RTP Internacional e estarei cá terça-feira, se Deus quiser. Bom fim de semana e até terça-feira. Em direto para o Brasil. A Rússia anuncia manobras militares para amanhã, manobras que vão envolver mísseis balísticos e de cruzeiro. O continente africano vai começar a receber tecnologia para a produção de vacinas contra a Covid-19. Chuva fraca, em especial no norte e centro de Portugal continental, Ilha da Madeira, nuvens também, com previsão de alguns aguaceiros fracos. Nos Açores, céu nublado com abertas. 13 graus no Porto, 15 em Lisboa, 17 em Faro, Ponta Delgada 12, Funchal 18 graus. Notícias, edição Miguel Bastos. Subiu para 120 o número de mortes em Petrópolis, no Rio de Janeiro, em resultado do temporal intenso dos últimos dias. Há pelo menos 116 pessoas que estão desaparecidas. O correspondente da Antena 1 no Brasil, Pedro Sá Guerra, junta-se a nós em direto. Pedro, quais são os dados atualizados mais relevantes nesta tragédia que se abateu sobre Petrópolis? Os dados que chamam...